2000 pés, reposta na final 093. Sou 6570, assume identificação. Isso fora o 050. Vou ir pro outra posição ITAP. No ONU, identifique. Esse mantém o nível de voo 060 na proa de Itap. Sim. 961, chama sempre Recife. Frequência 1251, alterna no 3325. Autoriza 1700 com referência? Com referência está livre. Tá. 093, aviso de pista. Beleza, o novo localizador, Gol 093. Chame turno no 8, decimal 61, 093. 386. Carro 6570, 10 para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5. No 8 no 1, desce a 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Sacago 6570, voe pra Duna, autorizada final, pista no 0. 981, voa Duna, desça para 2.000 pés. Segue como número 2. Tráfego à frente 767 com 7 milhas. Livre. Zone Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, contato radar, saída da El, sobe ao nível 360. Sobe ao 360, TAM 3171. Cidade de voar para o Rio da El, 3171. Autorizado. Obrigado. Complete final, chame torre em 1 no 86, APSA 6570. 6570. Bom dia. E o 981 no complete final, chame torre em 1 no 86. 1886. Controle Salvador, bom dia, TAM 3597, passando 2600. Bom dia, então 3517, contato radar na decolagem, sobe para o 360, vigilância. 360, vigilância, o TAM 3517, pode voar, bora? Autorizado. Direto agora. Avisado. Zona 71, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Bono 3325, bom dia. Bom dia. Tá 3597, Centro Recife, frequência 1260, até 1288. 60288, boa. Controle azul 4040, perfil da El, passa 1200. Azul 4040, contato radar, sobre o 360, deve ser vigilante. 360, 4040. O azul 4040 pode voar da El? Autorizado. Graças. A sua identificação, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, Roger, cheiro 0 no 6. Prossiga. Tá 353 sendo identificação, desse mantenha 5000, via chegada a ponte, aguarde de procedimento ILS X-Ray, pista 190, ajuste 190 no meio. Azul 4040, chame Recife 1251. Então 9908, desse mantém 5000, acione modo idente, via chegada. Mária, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 10 no meio. Bono 759, desce mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. Sal 9998, reduza para 2009, desce mantenha 3000. Sal 998, seu vetor, curva esquerda, proa 095, sobre a falha, intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Coração para sequenciamento, número 2 na aproximação. Intercepta o localizador nesta proa e completa o final do procedimento LS. Total 9998, curva direita agora na Pro 070, reposta no localizador, descendo para 2000. Então, 53 desse mantém a 3000. 359, passou Duna, flash final do procedimento, chame torre 1186. 286, bom serviço. Obrigado, bom pulso. Obrigado. Estabilizado no localizador, total 9918. 30 final do procedimento, total 9918. 30 final do procedimento, total 9918. Cinco, três, desse, mantenha 2000. 2000, tá, filho. Total 9918, passa a zona, completo final do procedimento, chame torre 1186. Torre 1186, total 9918. Três, autorizado ele, é? Sim, autorizado para ele, é, estão 3153. Autorizado ele, é, estão 3153. ficou bastante top, né? Tendo 3 campeonatos na LS, a Torre 1186. Torre 1186, tá 3, Maria. Antônio, bom dia, peça 3890, 1500 pés cruzando aqui na Pucajama, Aracaju. Tá 3890, contato, sobre manter nível 330, a decolagem, a saída Pucajama, Aracaju. Ó, perfil, peça 3890, obrigado. Passaria 2229, acendo identificação, o ANITAP, reponte para descida, a guarda elétrica que subiu, ajuste 9096. Já para 3000, no rumo de Itapa, após Itapa e Duna, para o final do procedimento ele. Passaria 2229. Passaria 2229, desse mantém 3000 após etapa e Duna para o final do procedimento LS. Passaria 2229. Controle Salvador, bom dia, Tripe 5594, decolou 1800 pés, cruzou um pouco. Total 5594, bom dia, contato, na saída Pucajama, após direto Aracaju, subindo para 1190. Tripe 5594, ciente Pucajama, após Aracaju direto, subindo para 1150. Controle, Tripe 5594. Prossiga. Só confirmando o nosso nível autorizado para Aracaju. Segue no nosso sistema 190, confirme. 190, sim, integrado. Passaria 2229, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento LS. Caso tenha condições, vou direto Duna, é para estabilizar no localizador. A 3890, chama Recife, frequência 12545, alterna 126, decimal 85. Gol no 649, sem identificação, desse mantenha 4000, agora procedimento LS X-Ray, ajuste 10, 16.